é um investimento que, na minha opinião, será considerável, que, na minha opinião, andará muito perto, não sei, como teto, tínhamos como teto à volta de 50 mil euros, mas é como teto e é como indicador. Olha, eu vou dar aqui um exemplo. Se chover, nós somos obrigados a alugar mais uma tenda, que só essa tenda custa, Francisco, 8 mil euros. Pode custar 8, 9, 10 mil euros. Pode custar 8 ou 9 mil euros. Por isso não posso fazer uma previsão. É absolutamente em termos, temos referenciais, sabemos quanto é que gastamos na área da comunicação, sabemos essas áreas, temos feito orçamentos. Mas, como eu disse, depende tudo de um conjunto de fatores. Mas o município está preparado para fazer este investimento conscientemente, que é um investimento que tem grande retorno para o Oliveira do Hospital. E por isso, isso não. E digo mais, e gostaria que o investimento, derivado aos cortes que têm vindo as autarquias a ter sido sujeitas, quero lhe dizer o seguinte: não me importaria de gastarmos o dobro do investimento que fazemos este ano, porque caminharíamos. Isso terá que ser. Enquanto eu for Presidente, isto é sempre a melhorar. E o investimento será sempre maior, porque, como eu disse, considero o maior evento do município de Oliveira do Hospital esta festa-feira do Queijo.